muito especial. Aconteceram alguns terremotos espirituais. E esses terremotos mudaram histórias. Abalaram alicerces, quebraram cadeias. E é por isso que eu posso compartilhar livremente com você. E dizer, receba o terremoto de Deus no seu coração. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar. Ele vem, que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Adore o Senhor. Aleluia. Oh, querido, teu louvor vence aleluia batalhas. O teu louvor tem poder. Aleluia. O teu louvor sobe aos céus e é misturado com trovões, relâmpagos aleluia e terremotos. Que descem e abençoam o povo de Deus. E abençoam aqueles que estão cativos, que estão aprisionados. Aleluia. O teu louvor quebra cadeias. Aleluia. Adore o Senhor, adore. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Oh, oh, oh. Aleluia. Vem receber meu louvor, Senhor, neste lugar. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Okay. dias não há, eu sei, Senhor. Um dia